antigamente, quando tinha mais boi por aí, se juntava assim? Não, aqui no Pará não tem esse Esse encontro. costume, né? Não, não. Mas esse encontro tem lá no Tem, Piauí, lá por tem. exemplo? Lá tem topar peito a peito com o outro aí, amanhecer o E dia tu chegou a cantando. fazer esse? Eu e fizeram comigo. Quem eram esses cantadores lá? Do meu tempo lá tinha Batista, do Rebentão. O Gerardo cantava mais eu, né? Cantavam junto no mesmo Era boi? um boi só, né? O senhor e o Geraldo, Era, é? Geraldo. É. Como é o nome desse boi? Diversos bois, né? Todo ano nós mudávamos. O nome? Porque lá não tem nada registrado, não tem nada. Um ano é um ano é outro, né? Aí, Batista do Rebentão, preto bom. Já deve ter morrido. Já morreu. Aí, Albertino, no Paramirim, três lugares, né? No Piauí, isso. No Paramirim, cantava com um irmão chamado Chicó. Gado Bravo, outro lugar. Militão e Zé Binuca, o pai e o filho. O militar era o pai, né? Zé Binuca, o filho. Tudo perto do local onde eu nasci. Era assim, como daqui pelo engenho, sabe? Patoateua e Capitão Poço, né? Assim, né? E todos cantavam bem. Bem, Tu conheceu todos eles? todos Tu cantou eles. com eles também? Cantei com eles comigo. Mas vocês faziam esse encontro Fazer assim? esse encontro. E era o quê? Era que nem um desafio, Um é? desafio. Era. Aí um cantava, outro respondia, é? Agora que é guarnecido, né? Não é assim, feito assim, tudo limpo, não. Aí chama, cantar com o nome de tal. Tem gente que anda atrás de cantar com o outro. Até aí o dono da casa contrata uma brincadeira comigo, eu digo, chama fulano de tal, que eu tenho vontade de cantar com ele. Aí ele vai pra lá. Ele vai sabendo, não tem nada escondido. Brinca, se mata o boi, um mata o boi primeiro e depois o outro mata o boi, a comida da noite, né? Aí mata o outro, aí chega pra perto um do outro. Mas aquele é guarnecido. Tem os dois ambos, um aqui, outro aqui. Tem um paredão de gente aqui, aquelas pessoas, né? Guarnecido à costa de um e à costa do outro. Cercado, né? Pessoal que quer escutar, fica por fora daquele paredão, né? O árbitro com o apito na boca. Um que canta boi, cantador de viola, que sabe que é um verso, né? Eu causo do cango de boi ele cantar certo para não quebrar o pé da rima. E o cara quebrando o pé da rima, ele vai canta até um ano, que ele canta errado. O árbitro com o apito na boca. Dois homens estão cantando, um canta um verso. Não tem negócio de macer, não, é para esculhambar mesmo. Puxa o que sabe, puxa o dominó para o outro, vão cantar o dominó. Conta como é esse dominó. Dominó mesmo que está na mesa. De um é ruim para cantar, mas de dois Já dá. já dá para cantar. Como é que jogava esse dominó? Como é que vocês cantavam É isso? na toada do boi, as pedras do dominó. Dá um exemplo aí de um verso assim. Tu jogava um verso pro adversário, É é? uma pedra. Pro contrário. Eu jogo uma Tu pedra. joga uma pedra, é? E ele joga outra. Eu jogo. Lá é camburão, era. Aqui é carrão, né? Mas eu vou pelo carrão, que eu não tô lá. Eu jogo o carrão de quina. Pra ele, na toada, né? Ele joga quina e outra. Ou quina ao quadra, ou quina ao terno, ou Mas quina dá ao. assim, só pra gente ter uma ideia, como é uma rima com a quina, por exemplo. Quando eu tô nesse terreiro, eu já sei da minha sina. Quando eu estou nesse terreiro, eu já sei da minha sina. Primeira pedra que eu boto, mas é o carrão de quina. Primeira pedra que eu boto, mas é o carrão de quina. Cordão responde. Cordão tá respondendo também. É para dar tempo para o cara imaginar. Ele vai e responde. Ele lá na mesma toada, né? A comparação. Contrário, eu sei cantar boi, mandado do Pai Eterno. Contrário, eu sei cantar boi, mandado do Pai Eterno. Eu vou completar na mesa, é jogando quina eterno. Eu vou completar na mesa, é jogando quina eterno. Aí você jogava e saía e demorava. Aí vai embora, o dominó todo. Aí ainda tem cuidado para não se jogar a pedra que o parceiro jogou, que não adianta. Você está numa mesa de dominó. Nós estamos nós quatro aqui, você vai jogar a pedra que eu já botei? Pois. Tem que lembrar o que jogou. Lembra, ligado, a memória é ligada. Não é mole, não, tá vendo? Não é mole, Ah, não. quer dizer que esse quina eterno que jogou não pode repetir mais. Não, senhor. Se repetir, perdeu. Perdeu. O árbitro tá lá com o apito na boca. Ah, tem um árbitro, né?